MG na produção, Yuri Santos. 2013, Limeira SP. No microfone, um recado eu trago pra você. É rap nacional, aumenta o volume. Mensagem positiva, como de costume. Atenção, juventude, atitude, esta é pra você. Não se resolve problemas indo pro bar beber. Use a inteligência, olhe a sua volta. Eu te digo isso, amigo, por experiência própria. O álcool nunca me trouxe satisfação total. Muitos acabam mal, estado terminal. Te deixa sem moral, a sequência é fatal. Substância letal, amplamente prejudicial. Problemas em casa, vergonha pra família. Escravo da cachaça, dependência física. Procure a saída, encontre a solução. Antes que este caminho te conduza à destruição. Saia dessa vida, tome uma decisão. Esta situação te levará à destruição. Eu te levo a vida de casa, querendo que tá tudo. Porque bebeu uma cachaça, garrafa também assim. Saia dessa vida, tome uma decisão. Esta situação te levará à destruição. Eu te levo a vida de casa, querendo que tá tudo. Abstinência, síndrome do pânico, perda da identidade, acidente de trânsito, velório, crime, atropelamento, tristeza, choro, sepultamento. Resta o lamento pelas vítimas da imprudência. Corpos mutilados, a violência cresce a cada copo de cachaça por você ingerido. Outros saem de casa e viram mendigos. Tudo é lícito, mas nem tudo convém. Do alcoolismo, não quero ser mais um refém. Beba com moderação, diz o comercial. Promovendo caos, desastre social. Incentivando o povo a cair na dependência. A cada ano que se passa, o número aumenta. A consequência é lenta, porém inevitável. Então liberte-se, não seja mais escravo. Saia dessa vida, tome uma decisão. Esta situação te levará a